Forte, vem do céu o Salvador. Com poder e majestade, anjos traz ao seu redor. Vem glorioso, Cristo eterno vencedor. Quem atrozes inimigos uma vez na cruz venceu, ressurgiu da sepultura e subiu além do véu. Aleluia, aleluia, outra vez vem lá do céu. Solene, preparaste-nos, Senhor.